Ídolos é algo pelo qual tentamos obter coisas que apenas Deus pode nos dar. Um ídolo é alguma coisa que a gente espera dela, alguma coisa que só Deus pode dar. Por exemplo, felicidade verdadeira. Só quem pode dar é Deus. Quem vai para o casamento achando que vai encontrar a felicidade eterna, está equivocado. Quem acha que o casamento vai produzir essa felicidade sem tamanho e luta por isso, está buscando no casamento uma coisa que só encontra em Deus. Ou um jovem quando tenta encontrar numa garota o sentido da vida. Ah, essa menina eu a amo, é a minha vida. Quando há isso, nós estamos buscando em uma pessoa aquilo que nós só encontramos em Deus. Então isto é idolatria. Constitui-se assim o nosso ídolo. Quando nós tentamos buscar em qualquer coisa, uma coisa que só Deus pode dar. Só Deus pode nos dar. Nós vimos várias coisas aí. Algumas coisas aqui interessantes, antes de irmos ali para o primeiro ponto. A gente vive aqui no Brasil, e só para você ter uma ideia, muito da nossa cultura, não da cultura que nasceu aqui, mas da cultura que a gente importa, vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos talvez seja o maior ditador de cultura dos nossos dias. Eles exportam cultura, eles exportam moda, eles exportam música, eles exportam a cultura para o mundo todo. Então, vira e mexe, você vê pessoas achando que a cultura brasileira, que a cultura de uma outra nação é diminuída diante da cultura norte-americana. Isso em várias coisas. Se você compra uma roupa aqui em Santa Cruz do Capibaribe, uma calça jeans, e o seu amigo importa, vai nos Estados Unidos e traz um bando de calça, certamente na sua cabeça, qual é a calça que você vai dar mais valor? A calça que veio de fora, do que a calça feita em Santa Cruz do Capibaribe. Porque está agregada àquela calça todo o peso cultural de valorização da cultura americana nela. Então o que existe nos nossos dias, irmãos, é um imperialismo cultural. E cada vez mais nós estamos diminuindo a cultura nossa e absorvendo a cultura de uma outra nação ou de uma outra ou de outro grupo. Eu estou dizendo isso porque isso acaba por entrar nas igrejas. Isso acaba por entrar nas igrejas. Vou dar um exemplo para você. A cultura, por exemplo, dos paletós e das gravatas é uma cultura predominantemente ou que primeiramente veio dos Estados Unidos, nossos americanos. Os missionários americanos, quando chegavam no Brasil, se comportavam e se vestiam dessa maneira. E os brasileiros, para que se parecessem com os missionários, ídolos de suas vidas, começaram a adquirir e a consumir essa cultura, a moda americana. E aqui mesmo, no país tropical, constituiu-se que a cultura ou o paletó, ou essa coisa americana, deveria ser e fazer parte da igreja cristã brasileira. Mesmo se você for ver americanos ou brasileiros mesmo, missionários, que vão a tribos indígenas, que vão a culturas remotas, eles vão, e o maior erro do missionário é tentar impor a cultura. Se você lembra um pouquinho de história, a igreja católica, quando veio nessa missão de catequizar os índios, o que é que a igreja católica queria fazer? Ela pensava em termos de imperialismo cultural. Ela chegava na tribo e tentava catequizar, não só com o evangelho, na verdade, muito pouco com o evangelho, mas o que ela queria fazer era vestir a cultura católica ou a cultura dos civilizados nos índios, estuprando, acabando, arrebentando com a cultura nativa. O que é isso? É achar que uma certa cultura, que um certo país tem uma cultura melhor, maior, mais importante do que aquela nativa. Veja nas igrejas, por exemplo. Se você pensar assim, ah, eu preciso ir numa igreja de oração. As pessoas dizem, vá na Assembleia de Deus. Ah, eu preciso ir numa igreja que arranque o diabo do couro. Vá na Universal. Eu preciso ir numa igreja que eu tenha a certeza que não ficarei doente e que serei próspero. Vá no R.R. Soares. Mas, ainda que tenha diminuído, hoje, quando se diz, mais antigamente, não sei hoje como é que está, mas quando se diz assim, eu preciso ir numa igreja que estude a Bíblia e que valorize a doutrina, o que é que se diz? Vou na igreja presbiteriana. Tudo bem, isso pode ser muito bom. Como nós vimos, os ídolos são coisas boas, que são tratadas de forma diferente. Mas o que acontece? Na cultura religiosa, na cultura presbiteriana, por exemplo, pode surgir um grande ídolo. Os presbiterianos podem achar que são donos da verdade, porque são pessoas que valorizam a doutrina. E geralmente, aqueles que se dizem donos da verdade caem num erro chamado escárnio, que Provérbios fala do escarnecedor. O que é isso? Como eu sou detentor da cultura do estudo da profundidade bíblica, todos aqueles que não são ou que pensam diferente de mim ou que valorizam alguns outros pontos e não a doutrina, eu escarneço, eu os tenho com desdém, eu os considero menor. Então, para você ver que a cultura, a idolatria, ela pode ser corporativa. Uma igreja pode ser idólatra, pode levantar a bandeira da verdadeira doutrina e estar assim sendo idólatra. Porque quando eu considero alguma coisa muito importante e que não me ensina a tolerância, a amar o diferente, a acolher o fraco, a entender que possa haver erro em nós, quando isso acontece, idolatria. Então, até então, nós vimos ídolos pessoais. Agora a gente entra em outra categoria de ídolos corporativos, ídolos congregados, ídolos congregacionais. Um outro exemplo dentro de igrejas cristãs. Algumas igrejas cristãs, fiquei paradinho. Algumas igrejas cristãs dizem o seguinte: você é cristão, você se converteu, mas para que você tenha de fato o selo e o sinal de que você é de Deus, você precisa ser batizado pelo Espírito Santo. E confundem tudo. Porque batismo é se converter, é receber o Espírito Santo. Mas eles chamam do sinal do Espírito, que é o falar em línguas estranhas. Aí o que acontece? Todos aqueles que não falam não têm este sinal. E o que acontece nessas comunidades? Um corre para se obter o dom de falar em línguas, para que você não seja menor do que aquele que fala. Então, na própria igreja cristã, favorece-se a corrida atrás do dom maior de falar em novas línguas. E quando eu busco e encontro este dom, e eu considero aqueles que não têm este dom menos do que eu, a igreja está sendo idólatra, porque considera uma coisa tão importante que não seja possível tolerar os diferentes. Por exemplo, um pastor também, ele pode sofrer de idolatria. E se você for e conversar muito com o pastor, com algum pastor, e você vê ele fissurado em números, é porque certamente, 99% de chance, é que ele, a identidade do pastorado dele está na quantidade de pessoas que ele leva a levantar a mão. Então o pastor sofre deste perigo, da idolatria do ministério pastoral. Quantas pessoas eu levei para Jesus? Já viram aqueles irmãos que chegam, aqueles irmãos? Ah, hoje eu levei 10 pessoas a Jesus. Tudo coisas boas que a gente põe uma importância que não deveria. Isso acaba por ser a nossa identidade e acaba por ser o nosso ídolo. E por aí vai. Então, quando soma ídolo pessoal com ídolo corporativo, dá uma bomba que ninguém aguenta. Quando você soma a minha tendência idolátrica com a tendência idolátrica da corporação ou do ajuntamento, quando você junta essas duas coisas, dá uma bomba. Filhão, bomba? Cadê a bomba? Ai, tem que fazer sacada, né? Oh, põe lá a bomba. Quando eu falar, você vai indo aí. Ídolos pessoais, mas ídolos corporativos igual a bomba. Se uma cultura dita que a mulher tem que ser magrinha para ser bonita, a cultura, o geral, e uma menina tem o ídolo pessoal da autoimagem, somado à busca pela autoimagem da menininha, com a cultura que dita como deve ser a mulher, juntam as duas coisas, pode acontecer de meninas aquelas, esqueci aquela doencinha lá que as meninas não comem e tal, e se acham magras, magra, se acham gordas, gordas e deixam de comer. O que é isso? Juntando as duas coisas, dá numa bomba. Vamos correr. Aí o que acontece? Vamos lá para Jonas, tendo dado essa introdução aqui, tá? Ídolos pessoais, ídolos corporativos. A melhor pessoa na Bíblia para a gente ver esse caso de uma pessoa que juntou o ídolo seu com o ídolo da nação é Jonas. Eu falei Judas, mas é Jonas. Toda vez eu falo Judas. Se eu falar Judas, vocês entendam por Jonas. É Jonas. A história de Jonas, vocês sabem muito bem. A missão de Jonas, vocês sabem muito bem. A missão de Jonas era, principalmente, versículo 1 e 2, pregar o evangelho para Nínive, uma cidade chamada Nínive, que era a cidade da Assíria. Essa era a missão de Jonas. Parece que eu falei Judas de novo, né? O que era Nínive? O que era a Síria? A Síria, neste momento, era o grande império da época, e Nínive era a cidade mais forte do império. A Síria era doidinha para sair conquistando o território. E mais cedo ou mais tarde, quem a Síria ia detonar era Israel. Então, a Síria estava desbravando, estava crescendo em território e estava chegando a hora dela chegar a enfrentar Israel. Então, Jonas era um profeta israelita da nação que via a Assíria prestes a derrubar a sua nação. Neste contexto, Deus diz: Jonas, vá pregar para Nínive. Então, ele pensou: pregar perdão para quem mais cedo ou mais tarde vai nos matar? E mais ainda, se você perceber, a gente vai chegar depois. Você percebe que Jonas sofria de xenofobia. Jonas não tolerava o diferente. Jonas sabia que na Síria se idolatrava, se rendia a outros deuses. E Jonas era aquele camarada que sofria de ele supervalorizava a nação de Israel. Então, se não fosse israelita, se não fosse de Israel, ele considerava menor. E ele estava com o coração muito condoído, porque ele sabia que uma nação pagã iria acabar com a nação de Deus, o povo de Deus. Neste contexto, Deus diz: vá pregar para os seus inimigos. Vá pregar para Nínive. Esta é a missão de Jonas. Pregar para uma nação violenta que estava prestes a acabar com ele. Seria libertar uma nação que ia lhe aprisionar. Conceder perdão a quem lhe ofenderia. Esta era a pregação de Jonas. Aí o que acontece? Jonas diz: eu não vou. Eu não vou pregar, porque pregando eu sei que Deus é compassivo, e se ele mandou pregar é porque ele tem esperança que o povo se converta. Eu não vou pregar, porque se o povo se converter, mais cedo ou mais tarde eles vêm acabar com a gente. Eu não vou livrar aquele que vai me matar. Então surge aí um homem em fuga agora. O texto diz que Deus diz: vá para Nínive. O que é que ele faz? Ele pega um barco e vai para outra direção. A gente sabe da história, ele está no barco, aquela tormenta toda, os marinheiros não sabem o que está acontecendo. Rapaz, deve ter alguém aqui que está com encosto aí, sei lá o quê. Porque o barco não era para estar assim. Tem alguém entre nós aí que está fedendo, hein? Então, vai para cima, vai para baixo. Jonas disse, sou eu, tal, aconteceu isso. Deus me mandou ir pregar em Nínive. Mas eu entrei de gaiato no navio e estou indo agora para Tarsis. Eu não quero cumprir a vontade de Deus. Sou eu que estou em desobediência. Não teve outra. Os marinheiros disseram, então, meu irmão, a sua vez chegou. Você vai para o mar, porque a gente não vai perder a embarcação, não vai perder a nossa missão por conta da sua irresponsabilidade. E jogaram, então, Judas no mar. O texto diz que Judas foi para longe da presença de Deus. O texto diz que ele fugiu para Tarsis. Ele foge. Então, a missão de Judas, pregar o evangelho para a nação que ia lhe maltratar. Ele pega e foge. Ele pega e vai embora. Alguém falou aí, foi? Jonas, foi mal. Falei Judas de novo. Foi mal. Mas vocês considerem Jonas. Então, a missão de Judas era... A missão de Jonas era pregar o perdão a Nínive. Ele vai para a direção contrária, porque não queria livrar o povo que ia maltratar a sua nação. E aí ele cai no mar, é jogado no mar. E na boca do peixe, dentro do peixe, ele faz uma oração. E foi a oração que Pia leu. Nessa oração de Jonas, ele diz o seguinte, ó. Eu vou ler só um versículo, porque não está explícito na nossa versão. Diz assim, no capítulo 2 todo, no versículo 8, ele diz assim. Os que se entregam à idolatria vã, ele se referindo à nação, à Nínive, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quem se entrega à idolatria, abandona a misericórdia. Essa palavra misericórdia, ela tem o sentido de amor pactual de Deus, a graça soberana de Deus. O que Jonas está dizendo é o seguinte: aqueles que dedicam sua vida à idolatria são pessoas que negam ou que obstruem o amor pactual de Deus chegar. Aqueles que servem aos ídolos, em outras palavras, impossibilitam no nosso plano a graça de Deus entrar. Então, a visão de Jonas a respeito de Nínive, dos ninivitas, era: eles são pessoas idólatras, e essa idolatria não vai permitir que a graça de Deus se manifeste. Na cabeça dele, a equação era essa. Na cabeça dele, era impossível a manifestação do amor pactual de Deus aos ninivitas. Até que a oração continua. No versículo 9 ele diz, mas, olha o contraponto, com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas está começando a perceber que a equação humana de impedimento da graça de Deus é humana. Que a salvação é do Senhor. Que Deus age, Deus não age sobre as categorias humanas. Para Jonas, ninivitas não mereceriam o amor de Deus, eles são idólatras. Aí pega a história e diz, eu vou amar o inimigo, Deus dizendo, eu vou amar os ninivitas. Na cabeça de Jonas, a nação de Israel era a nação moralmente perfeita. Aí Deus pega e ama a nação imoral. Na cabeça de Jonas e na nossa cabeça, Israel era a nação da paz. Aí Deus ama o povo mais violento daquela terra. E Jonas está começando a perceber que a salvação é de Deus. A salvação não obedece equações humanas. Em um momento, a idolatria impede a ação da graça. Mas logo após ele diz, sabe uma coisa? A salvação é de Deus. É livre, esse amor pactual de Deus é livre. Esse amor gracioso de Deus é livre e ama a quem quiser. Agora, Perceba uma coisa na cabeça de Jonas. Antes dessa palavra final. A idolatria impede a graça de Deus. E o que impediu Jonas de mesmo assim pregar a graça aos idólatras? O que impediu Jonatas de pregar a graça para curar a idolatria corporativa? Todas as vezes que eu me acho moralmente correto e perfeito, isso vai gerar em mim, quase sempre, um impedimento para que eu vá ao imperfeito. Todas as vezes que eu me acho purinho demais, isso vai impedir que eu chegue aos impuros. Quando eu me acho farto da graça de Deus, isso me impede que eu anuncie a graça para quem realmente precisa. Quando o meu ídolo pessoal é forte, isso me impede de anunciar o fim da idolatria nacional, corporativa. Então, o problema de Jonas é que ele considerava o diferente menor. Ele achava que ele era o cara, que a nação dele era a nação. Esse era o problema de Jonas. E, de fato, ele estava nas profundezas da consciência. Mas aí o que acontece? Jonas é cuspido e obedece a Deus, vai pregar para os ninivitas. O que acontece? Quando ele chega lá, passa 3 dias caminhando na cidade, pregando o evangelho, o que é que acontece? Os ninivitas se convertem. Aí, olha o que Jonas diz. Olha que desaforado. Diz assim no capítulo 4, que é a razão por que ele fugiu. Ele diz assim: com isso, ou seja, tá bom, vou obedecer. É cuspido lá, obedece, prega. O povo se converte. Com isso, ele sabendo que o povo estava convertido, qual deveria ser a reação de Jonas? Ah, que maravilhoso, a nação experimentou o perdão de Deus. Essa deveria ser a reação de quem tem a consciência plena do evangelho. Mas quem tem a idolatria quem tem uma idolatria como a de Jonas, responde assim, ó: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Imagine. Aí o que ele diz, ó? Aí ele fez uma oração ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, olha, por isso, a razão por que eu me adiantei, a razão por que eu fugi, sabe por que foi, Senhor? Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Eu sabia que o Senhor é amoroso, e que te arrepende do mal. Então, o que é que ele está dizendo? Mas eu estou irado aqui, Senhor. Está vendo aí? Eu sabia que se eu pregasse para esses idólatras, o Senhor ia salvar esse povo. O que é que ele está dizendo? Eu não admito que exista vida fora da nossa nação. Eu não admito que exista evangelho fora das nossas paredes. Eu não admito. Eu não admito que os africanos com aquelas danças possam ser de Jesus. Eu não admito que os chineses com a sua espiritualidade oriental possam experimentar Jesus. Jesus é americano. Eu não admito que haja evangelho ou que haja salvação de Deus nas margens da sociedade. Eu não acredito nas margens do mundo. Era o que Jonas achava, era o problema de Jonas. Eu não admito. E ficou irado porque Deus salvou. Põe o próximo pontinho. Já estava no final chocante. O próximo. Agora, vejam o que foi que aconteceu com Jonas, tá? Ídolos, pensamentos e sentimentos. Com Jonas. Veja o que a idolatria faz com a gente, tá? Em primeiro lugar, os ídolos, eles cegam. Os ídolos cegam as pessoas. Ela não consegue ver o que verdadeiramente é correto. Os ídolos, eles deturpam. Você chama bem de mal e mal de bem. Você chama a salvação de Deus para o outro de maldade de Deus. Você chama a alegria dos ninivitas no Evangelho de maldição infernal. O que é isso? A idolatria deturpa a visão das coisas. O que é alegria com aquelas danças africanas que parece macumba, você chama de diabos negros. Por quê? A nossa idolatria. A nossa idolatria deturpa a nossa visão. O que é mal a gente chama de bem, o que é bem a gente chama de mal, o que é tristeza a gente chama de alegria, o que é alegria a gente chama de tristeza. Acaba com a percepção das coisas a idolatria. E acabou com a percepção de Jonas. Quando era para estar alegre pela salvação, ficou triste. E os ídolos distorcem. Veja que interessante. Depois que ele prega e a nação se converte, tem um textinho... Veja como a visão de Jonas está deturpada aqui. Os sentimentos e os pensamentos dele. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Antes disso. Diz assim. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira, Jonas? Você está olhando para o povo ali, se arrependeu, colocou a cara no pó, se vestiu de saco. O rei disse, todo mundo tem que servir a Deus, tem que se dobrar. E você está irado, é razoável, isso é correto a sua ira? Veja como os sentimentos estão trocados, tá? Vai diagnosticando aí. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que acontecia à cidade. Ele tinha esperança de que a ira de Deus caísse ainda sobre eles. Ele queria assistir de camarote aquele filme de terror. Aí sim, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Perceba aqui, eu estou falando agora de sentimentos. Percebam a alegria extrema por causa de uma plantinha que lhe fez uma sombrinha e a raiva demoníaca por ver a alegria do povo experimentando o Evangelho. Olha a visão trocada e olha os sentimentos. Um cisquinho no olho era motivo para morrer. E uma sombrinha de planta num sol escaldante era o motivo para alegria eterna. Porque a idolatria mexe com os sentimentos. Aí ele continua. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. Olha a desproporcionalidade dos sentimentos. A plantinha ali, depois o verme matou. E aí, quando ele viu que não tinha mais plantinha, ele disse, eu quero morrer. Altamente descontrolado nos sentimentos, pensamentos, ações, visões. Porque o ídolo tinha deturpado sua visão, sentimentos e pensamentos. O que é que ele disse? Melhor é morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Você vai ficar irado desse jeito? Por causa de uma plantinha de meio-dia? Você está irado por causa de, sei lá, comigo ninguém pode? Jonas, está desproporcional as coisas, meu filho. Está desproporcional. Aí ele continua. Aí ele respondeu, é razoável a minha ira sim, até a morte. Tornou o Senhor, dizendo, Jonas, tu tem compaixão, fica irado, fica feliz, por causa de um galho de planta que eu ponho na tua cabeça? Quanto mais eu, diante de uma nação que foi liberta. Era assim que você deveria se sentir. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda, e também muitos animais. E assim termina o texto. Você agiu dessa forma com a plantinha, como é que eu deveria agir com seres humanos e animais? Constatando aqui que quando a gente serve a um ídolo, quando o ídolo toma conta do trono da nossa vida, o final da história do livro de Jonas poderia ser outro. Quando diz assim, que o povo experimentou a graça de Deus, o próximo versículo deveria ser: e Jonas se alegrou e partiu para casa. Acabaria o livro de Jonas. Tá bom. Não precisa mais de nada. Mas como ele servia e como ele estava desalinhado do evangelho e ficou muito triste, constatou-se que os ídolos acabam com a nossa percepção das coisas. E aí então? Diante disso, vamos para um próximo slide. Diante dessa história, sim, é o verdadeiro Jonas. Porque é interessante. Se você observar, Jesus nos evangelhos diz certa vez assim, que não vai ser dado nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Em outra parte, diz que Jesus diz que é maior do que Jonas. O sinal é o de Jonas, mas ele é o próximo Jonas, é o outro Jonas, é o Jonas maior. Esse Jonas aqui foi pela desobediência para o ventre do peixe, foi para as profundezas do mar, para que fosse cuspido e voltasse a ser a esperança de salvação dos ninivitas. Pense em Jesus, se não foi assim também. Só que diferente de Jonas, Jesus obedeceu a Deus. A Bíblia diz que ele foi à sepultura. A Bíblia diz que ele desceu ao Hades, ou seja, ele desceu ao ventre do peixe. Ele desceu às profundezas da terra. Mas a Bíblia diz que de lá, Jonas foi cuspido ao povo que precisava de salvação. E Jesus, da sepultura, ressuscita trazendo salvação para o seu povo. Jonas do ventre, a salvação dos ninivitas. Jesus da sepultura, da morte, ressuscitando das cinzas, do ventre da terra, ressuscitando e possibilitando a salvação para nós ninivitas. Jesus é o verdadeiro Jonas, aquele que foi ao inferno para que eu e você não fosse, aquele que foi no ventre da terra para que a gente pudesse ir para o céu. Aquele que experimentou a baba da baleia para que nós experimentássemos o sopro de vida de Deus. Jesus é o verdadeiro Jonas. E dessa história toda, queria pontuar aqui, caminhando para o final, 5 pontos que a gente vai ler as frases. A primeira delas é que muitas vezes nós... Acho que tem aí, gente, põe aí. Muitas vezes nós dizemos assim, pode passar isso aí, Jonas e nós, é verdadeiramente, é isso aí mesmo. A primeira delas diz assim, veja como às vezes nós pensamos, veja se você já não pensou isso, ouviu alguém que pensou, se eu não atingir isso, não serei feliz. Pensamento de Jonas, se os ninivitas não morrerem no fogo da ira de Deus, eu não serei feliz. O que é que Jonas estava dizendo? Eu só serei feliz se eu conseguir ver a morte dos ninivitas. Visão trocada. Muitas vezes a gente diz isso na nossa vida, gente. E preste bem atenção nisso. Muitas vezes a gente põe algumas coisas nessa vida como aquilo que tendo nos faria felizes. Muitas vezes a gente deixa Deus de lado e diz, Senhor, se eu tivesse só isso, se eu conseguisse ser isso, se eu acumulasse isto, eu seria feliz para o resto da vida. Isso é muito perigoso, esse é o princípio da idolatria. É colocar alguma coisa, algum ideal na vida acima de Deus. E as pessoas dizem, ah, se eu tiver um bom emprego que me pague muito bem, eu não quero mais nada nessa vida. Ah, se eu tiver uma família feliz, filhos saudáveis, uma boa casa, ó, são tudo coisas boas, uma boa causa, eu serei feliz para sempre. As pessoas vão colocando coisas no lugar de Deus. É muito perigoso isso que nós dizemos às vezes. Então, reflitam nessa frase. E nunca a diga, a não ser se for para colocar aqui Deus. Se eu não atingir, se eu não conseguir, se eu não usufruir de Deus, eu não serei feliz. Isso é verdadeiro. Deus tem que estar aqui. Se for qualquer outra coisa, é idolatria, confronta com Deus. Nós precisamos tirar essa frase da nossa vida. A segunda. Interessante. Por que Jonas perdeu a vontade de viver e disse, ah, eu quero morrer? Porque ele perdeu o sentido da vida. Jonas perdeu a vontade de viver porque perdeu o sentido da vida. Qual era o sentido da vida de Jonas? Ver a ira sobre os diferentes, os diminuídos, os outros. Esse era o sentido. Quando isso lhe foi tirado com a salvação dos ninivitas, ele disse, quero morrer. Algumas vezes você já deve ter pensado nisso. Rapaz, eu perdi a vontade de viver, Pia. Aconteceu isso e isso. Ah, perdi a vontade de viver, Douglas. Porque me foi tirado isso e isso. Quando você pensa assim, é porque aquilo que lhe foi tirado era o seu ídolo, que estava lhe consumindo. E quando você perdeu da mão, você disse, não tem mais sentido na minha vida. Por quê? Porque aquilo era que dava sentido na sua vida. Aquilo era o seu Deus. Deus é extremamente expert em fazer você perder o controle dessas coisas para perceber que o que mais você precisa é de Deus. Você, a nossa natureza é assim. A gente nunca vai considerar Jesus tudo até que ele seja a única coisa que a gente tenha. Nós nunca vamos considerar Jesus tudo até que ele seja a única coisa que a gente tenha. Então, Jonas perdeu a vontade de viver porque perdeu o sentido da vida. Deus, ele não tinha perdido. Ele estava perdendo seu ídolo, segurança, sua identidade. Terceira frase. Olha o que Deus estava dizendo para Jonas. Isso é muito sério. Jonas, mesmo se você não amar aquela cidade, eu a amo. Mesmo se você desistir daquela cidade de violentos, eu amo aqueles violentos. Mesmo se você desistiu da sua família, fulano, Deus diz, eu a amo e vou alcançar. Com você, contra você, por cima de você, pisando em você, ou através de você. Mesmo se você não amar, eu amarei esta cidade. Deus vai completar os seus planos. Quer você queira, quer não. Quer você desista ou não. Deus, quando ama, ele vai até o fim. E ele vai cumprir as promessas dele, porque ele é fiel a ele. Mesmo que você não ame, eu amarei esta cidade. Eu chamo a atenção para cidade. Depois a gente vai ver. Quatro. Interessante. Jesus foi às nações que lhe... Errei aqui, tá? Tem um magazinho. Que lhe machucaria. Você já pensou nessa? Não tem aquela expressão que diz, aquele versículo, que ele foi como ovelha muda ao matadouro? Jesus escolheu, se entregou voluntariamente, foi à morte porque quis. Ele estava no céu e disse, eu vou para os ninivitas, eu vou me encontrar com aqueles que vão me machucar. Jonas não. O que é que Jonas fez? Eu não vou pregar, vou deixar a ira de Deus queimar eles, para que no plano de expansão territorial eles não cheguem a Israel. Era assim que Jonas estava pensando. Jesus não. Se tiver que ir ser machucado por eles, eu vou, porque o que importa é que no final eu vou salvá-los dessa violência. Eu vou à terra e eu vou amar aqueles que vão me machucar. Então, se você acha que machucou Deus, se você acha que está machucando Deus, se você acha que está machucando, não no sentido de ferida de Deus, nada disso, entristecendo Deus, Você acha que está entristecendo Deus com arrependimento, meu filho? Foi exatamente para você que Jesus veio. Jesus não veio para o moral. Jesus veio para aquele que está pisando na bola. Jesus disse, eu vou àqueles que vão me machucar. Já pensou que amor? Eu vou àqueles que vão me matar. Isso é amor. E cinco, aqui, ame a cidade. É interessante essa questão das cidades. Se você observar nos evangelhos, né, no Novo Testamento, no Velho Testamento também, mas no Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, ele tinha uma predileção pelas cidades. Não pelos interiores. Paulo entendia a importância da cidade. Por exemplo, Corinto. A cidade de Corinto era uma espécie de Recife antigo daquela época. Pensa aqui no Recife antigo. É ativo. Nações de todas as... Navios de todas as nações tendo que descarregar ou pegar açúcar aqui naqueles galpões. Vamos pensar algumas décadas atrás. Então o que é que acontecia? Vinha gente de todos os lugares da terra para o Recife Antigo. Então todo lugar que é uma cidade que tem um centro portuário, ele tem algumas coisas em comum. Primeiro, prostíbulos. Prostíbulos. Sempre tem prostituição em cidades portuárias. Por quê? Ah, marinheiro está para lá de meses, na água, para lá e para cá, esposa em casa, promiscuidade, a flor da pele, sem Deus no coração, sem nada. Sempre que chegava... nos portos, os marinheiros procuravam o quê? Mulheres. Então, era uma coisa comum. Aí você vai lá para a carta de Corinto, um dos problemas do Corinto era o quê? Promiscuidade. Problema de outra mulher. Era problema sexual, porque era uma cidade portuária. É o problema de Recife. É o problema de cidades. De grandes centros tem problema da sexualidade. É, várias outras coisas. Tinha essa questão, mas também era um lugar que tinha cultura muito, muito mesclada, porque vinha holandês, vinha português, gente de todo lugar do mundo trazendo suas culturas. Então, cidades portuárias têm cultura à flor da pele. E não cabe na cidade alguém que não tolere a cultura alheia. Jonas não cabia naquela cidade. Não podia, com aquele pensamento, Jonas está plantado numa cidade. Numa cidade, você olha para um lado, tem um emo. Você olha para o outro lado, há um moribundo. Você olha para um lado, tem uma freira. Você olha para um lado, tem um judeu. Você olha para o outro, tem gente de tudo quanto é jeito. Não cabe preconceito nas grandes cidades. E o de Judas tem que cair por terra. E Deus ama a cidade. Deus ama Nínive. Deus amou Corinto. Deus ama Recife. E Deus disse, ame a cidade. Se você conseguir amar a cidade, é porque você consegue lidar com o diferente, é porque você consegue lidar com as prostitutas e sabe conversar, e sabe qual o caminho que elas deveriam seguir, mas não é repugnante com elas. Você reconhece valor em outras culturas. Eu acho muito bonito gente que sabe, que gosta de viajar e vai para outros países e gosta das culturas. Há muitos programas naquelas TVs pagas de cara, vai lá para o México, aí come aquelas comidas mexicanas, cultura mexicana. Aí o cara vai lá para não sei onde, aí come lá outro tipo de comida, culturas. Quem vive na cidade tem que reconhecer o valor, a riqueza da cultura alheia. É por isso que igrejas do bairro não têm isso muito forte, não. A gente volta lá para o começo, né? Igrejas de bairro tendem a ser uma igreja culturalmente mono. Preste bem atenção. Igrejas de bairro tendem a ser igrejas mono. Em que sentido? Você vai nas igrejas, é de um jeito. Todo mundo é de um jeito. Você vai em outra igreja, todo mundo tem uma roupa só. Você vai na outra igreja, todo mundo fala de um jeito. Mas o que Deus está dizendo? Ame a cidade. Ame a diversidade. O evangelho se aplica a tudo e a todas as manifestações. O evangelho pode mudar e redimir e valorizar o que há de valoroso em cada uma das cidades. E a minha última palavra. Você percebeu como é que termina o livro de Jonas? O livro de Jonas termina assim. Parece que não terminou. Termina. E não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Acaba. Acabou. Por que o livro de Jonas acaba assim? Acaba assim? A ideia do livro, não sei se eu pus a frase aqui, é a seguinte: seu amor não poderia ser... Espera aí, os menininhos vêm para o cinema e chegaram aí, estão bagunçando já aí. Silêncio aí, silêncio. Seu amor não poderia ser como o meu? É o que Deus está dizendo. O livro de Jonas termina assim: Jonas, o seu amor não poderia ser igual ao meu? E é como eu quero acabar esse sermão hoje aqui. O meu amor não poderia ser igual ao amor de Deus? Um amor que ama o diferente, um amor que tolera, um amor que manifesta a graça a quem não merece. Eu digo para você, Maria, João, Manuel, Antônio, o seu amor não poderia, não deveria ser igual ao amor de Deus? O seu amor não poderia ser igual ao amor de Jesus? A sua santidade, nós cantamos, não deve ser a santidade de Jesus? A sua justiça não deve ser a justiça de Jesus? A sua identidade não deve estar em Jesus? E essa pergunta que eu deixo para nós: o seu amor não poderia ser igual ao de Judas, não. O seu amor não poderia ser igual ao amor de Deus? Então, queridos, tenhamos cuidado para que esses nossos ídolos não encontrem os ídolos corporativos e se transformam neste satangôs de idolatria. Tenhamos cuidado que o nosso coração ame como o amor de Jesus, bata como as batidas do coração de Jesus. Que sejamos assim. Vamos fechar os olhos e refletir sobre isso. Há muitos ídolos escondidos em nossa vida. Imperialismo cultural. Quando você não tolera a cultura diferente que senta ao lado. Quando você não tolera o irmãozinho do lado que fala palavrão. Não tolera, tem gente que não tolera. Ah, é muito para os meus padrões de gente perfeita. Ah, quando eu estou no lugar que a pessoa solta um palavrão, meu Deus, é como se o inferno regozijasse. Sabe nem o que é palavrão, de onde vem. E a gente às vezes fala tantas palavrinhas que são piores do que palavrões. Então, meu Deus, o menino veio de camiseta para a igreja. Quase que dizendo: quando você for na igreja, passa na minha casa e se veste no meu guarda-roupa, porque as minhas roupas são roupas de Deus. Há de se haver bom senso, mas muito dos nossos praqueiços são idolatrias enraizadas na nossa vida. É a tentativa de fazer dos outros igual a mim. É a tentativa de dizer: eu sou certinho, eu sou moral, você está errado, você deveria ser como eu sou. Então eu digo como você deve ser. Aí a gente não tolera o diferente. Aí a gente acaba por ficar na cadeirinha esperando cair fogo do céu em Nínive. Ao invés de dizer: eu vou ser a transformação que eu quero ver neles. Ao invés de ser o agente de Deus no mundo, a gente quer assistir a violência e promiscuidade acontecendo, e às vezes, demoniacamente, a gente deseja que Deus venha queimar os pecadores que estão ao meu redor. Ah, se Deus viesse para acabar e matar a minha vizinha de boca suja. A gente fica querendo ficar feito Jonas, sentadinho e vendo Deus matar as formiguinhas. E Deus dizendo: meu filho, acorde. Você deve ser a mudança que você quer ver no mundo. Eu tenho meus filhos em todos os lugares. Você não é melhor do que ninguém. Sai desse ventre de peixe. Sai dessa baba de baleia. Põe a mão na massa e vai me obedecer. Sai do comodismo da tua rede e vai lá pregar para os violentos, assassinos, comedores de gente viva. Sai daí. Levanta daí. Até quando a gente vai sentar aqui nessa cadeira, vendo o mundo pegar fogo, e chamar isso que está lá fora de mundo, e chamar isso que está aqui dentro de reino de Deus? Reino de Deus não é composto de pessoas sentadas e acomodadas. Reino de Deus é Nínive amanhã. Reino de Deus são os quinhões, são as esquinas. E é tão certo que uma das parábolas que Jesus falou sobre os últimos dias, ele disse: eu chamei os meus filhos e ninguém quis vir. Aí Jesus pega e diz: então vai chamar as prostitutas, vai chamar os ladrões, eles vão sentar na minha mesa. Vai chamar os promíscuos, vai chamar os roubadores, vai chamar todos estes, eles vêm. Porque eu chamei meus filhos, eles ficaram cheios de pra que isso, demoraram tentando achar uma camisa que fosse a camisa de sentar ao meu lado. E não quiseram vir. Vai nas cidades portuárias e traz gente de tudo quanto é jeito para sentar na minha mesa. E eu vou lhe lavar. A gente não entende que Deus salva Rastafares. É uma dor na nossa cabeça. Aí a gente senta no cinema desejando que o fogo do céu caia sobre Bruna Sufistinha. E Deus dizendo: Jonas, sai dessa poltrona e vai pregar arrependimento para as Bruninhas da Agamenon, da Conselheiro Aguiar, da Domingos Ferreira. Você está sentadinho vendo o fogo cair sobre Nínive. Meu reino não é assim. Aí a gente senta vendo Datena anunciar o inferno que o mundo está se transformando. E fica cheio de dedo com medo de sair de casa. E Deus dizendo: meu Deus, eu quero que vocês vão para lá entre os violentos. Meu irmão, o evangelho é para corajoso. O evangelho é para quem tem coragem. O evangelho não é para medrosos. O evangelho é para quem quer botar a cara no mundo, para bater. O evangelho é para quem quer levar a cruz. O evangelho é para quem quer ir ao matadouro, mas consciente de que está obedecendo a Deus. Agora, o quentinho da boca da baleia, do ventre da baleia, tem deixado a gente acomodado. Senhor, cospe-nos onde o Senhor quiser. Senhor, joga-nos onde o Senhor quiser. Porque acima de mim está o teu reino. O Senhor quer que teu reino cresça. Mata meus preconceitos e me usa para libertar o teu povo que está em todos os lugares. Usa meus irmãos, Senhor. E usa esta igreja para abraçar o moribundo. Quantos homossexuais não entram nas igrejas porque sabem que vão ser odiados? Com ódio de Jonas. Aí Deus tem que salvar esse povo por aí, em trabalhos alternativos, em gente que vai no meio da rua, porque a igreja não tolera. Você vê o índice de menininha, isso é horrível. um índice de meninas, de lésbica, lesbianismo nas escolinhas. Aí se você quer falar isso na igreja, é o mundo na igreja. Oh meu Deus, essa igreja tem tanta gente capaz, oh Deus. Tanta gente inteligente, Senhor. Dons à flor da pele, Senhor. Habilidades saindo pelos poros. Inteligência que não cabe na cabeça. Capacidades aos milhares. Gente tão boa, que coração tão grande. Oh Deus, o que nos falta, oh Deus? Louvado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Incomoda-nos e cospe-nos com o teu cuspe santo. Em nome de Jesus. Amém.